andrecedesmoral.com.br. É o seguinte, quem gosta de se divertir na lancha aí no mar, agonia. Quem gosta de agonia no mar aí, bota a mão pra cima. Vixe. Música nova é assim, ó. Viagem, velho sagra. Hoje deu sol, é sem desculpinha. Jet e lancha, chamar as amiguinha. Malote no bolso, fudeu a novinha. É sem desculpinha. Hoje deu sol, é sem desculpinha. Jet e lancha, chamar as amiguinha. Mais lento, mais lento, mais lento. Aí. Viagem na letra, ó. Hoje deu sol, é sem desculpinha. Jet e lancha, chamar as amiguinha. Malote no bolso, partiu pra prainha. Ó, hoje deu sol, é sem desculpinha. Jet e lancha, chamar as amiguinha. Malote no bolso, partiu pra prainha. Aí, meninas. Ó, hoje tem bunda na lancha. Hoje tem bunda no mar. Hoje tem bunda no mar. Hoje tem bunda no mar. Hoje tem bunda no mar. Tem bunda no mar. Hoje tem bunda no mar. Hoje tem bunda no mar. Hoje tem. Chora viola, chora viola, chora viola. Hoje deu sol, é sem desculpinha. Jet e lancha, chamar as amiguinha. Do bolso partiu pra prainha. Ó, vem novinha. Hoje deu sol, chama as amiguinha. Jet e lancha. André Cedeiros, o moral de Ibicoara. Sabe por quê? Aí, ó. Hoje tem bunda na lancha. Hoje tem bunda no mar. Hoje tem bunda no mar. Hoje tem bunda no mar. Hoje tem bunda no mar. No conterrâneo. Hoje tem bunda no mar. Hoje tem bunda no mar. Hoje não demora, bebê. Pine, pine, pina. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Hoje tem bunda no mar. Hoje tem bunda no mar. Hoje tem bunda no mar. Chama no swing que ela. Hoje tem bunda no mar. Hoje tem bunda no mar. Hoje tem. Chora viola, chora viola. RG Paredão, Adelso Pagodão, Alcione Paredão, Zeus Paredão. Ó, oh. Renan Paredão. O homem tá aí, é? Tô pegando a letra agora. Hoje deu sol, chamar as amiguinha. Jet e lancha, partiu pra prainha. Hoje deu sol, chamar as amiguinha. Jet e lancha, tá mais novinha. Meninas, ó, hoje tem bunda na água. Hoje tem bunda no mar. Hoje tem. Tem bunda no mar. Tem bunda no mar. Hoje tem bunda no mar. Hoje tem bunda no mar. Hoje tem bunda. Esculacha, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Hoje tem bunda no mar. O malote tá no bolso. Eu não quero guerra com ninguém. Hoje tem bunda no mar. Hoje tem bunda no mar. Hoje tem bunda no mar. Hoje tem bunda. Chora viola, chora viola. A mulher que não empina a bunda nunca mais faz amor na vida. Cadê Paulo? Nunca mais vai transar. Nunca mais. Vixe. Hoje deu sol, é sem desculpinha. Jet e lancha. Lote no bolso, partiu pra prainha. Ó. Oh. Chamar na novinha. Hoje deu sol, é sem desculpinha. Jet e lancha, chamar as amiguinha. Malote no bolso, partiu pra prainha. Suburbana! Aí! Hoje tem bunda na lancha. Hoje tem bunda no mar. Hoje deu. Hoje tem bunda no mar. Tem bunda no mar. Hoje tem bunda no mar. Hoje tem bunda no mar. Hoje, mais uma vez, bebê. Mais uma vez, mãe. Ó, hoje tem bunda no jet. Hoje tem bunda no mar. Hoje tem bunda no mar. Hoje tem bunda no mar. Hoje tem bunda no mar. Tem bunda no mar. Hoje tem bunda no mar. Hoje tem bunda no mar. Adelso Pagodão gravando tudo, papai. Naquele pique. O negócio tá gostoso, viu? Hoje tem bunda na lancha. Hoje tem bunda no mar. Hoje tem bunda na... Hoje tem bunda no mar. Hoje tem bunda no mar. Hoje tem bunda. Não demora, mãe. Não demora, vai. Não demora, vai. Não demora, não. Não demora, não. Não demora, não. Não demora, não. Não demora, não. De tem bunda no mar.